Prepare o seu coração. A partir de agora, você entra no mundo da música. Tudo que você esperava, que vai mexer com a sua cabeça. Que vai mexer com a sua cabeça. Agora, tente ficar parado, porque você não vai conseguir. Eu vou curtir o Eu vou curtir o bieo, o show e as marcantes. Faz a pedra e eu, joga a mão pra cima. Novinha sapequinha, eu sei que tu gosta do show e das marcantes. Eu sei que tu adora. Curti meu camarote, poderoso Rubi, o som que bate forte. Se tu quer pressão, curte esse momento com Jean Apolo e o Júnior Moreno, Moisés e Boninho, enlouquecendo a galera. Chegou o novo Rubi, acabou. Galera de Castanhal também já junto com a gente por aqui. É o leque do pop lá em Castanhal. Obrigado com o seu mano, né, maninho? Faz a pedra e eu, joga a mão pra cima. O Leg Van também, a Val também lá em Castanhal, ligado aqui no programa Show da Mania. Faz a pedra. Grande DJ Samuel Prime também já ligado por aqui. Acima. E o Nilson de Palmas Tocantins também já ligado, já tomando todas, né, Nilson? É Tecnomania. Alô, DJ Alfredo Boy. Luiz, o poderoso chefão. Eu vou curtir. E eu vou curtir assim. O show e as marcantes. Faz a pedra e eu, joga a mão pra cima. Novinha, sapequinha. Galera de Paragominas também já ligado por aqui. Que tu adora. Vai curtindo assim, ó. Poderoso Rubi. Vai tocando, vai misturando tudo. Se tu quer pressão, curte esse momento. Curte a bola. É que é fã do Rubizão assim. Esse Boninho enlouquecendo a galera. Chegou o novo Rubi, acabou a espera. E eu vou curtir Rubi, eu. O show. Única dinazinha da CR de Paragominas. Também ligado aqui em Paragominas, junto comigo. Mão pra cima. Eu vou curtir Rubi, eu. O show e as marcantes, eu. Faz a é de dentadas, de dentadas. É do escurinho. E o Zio. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E no comando tem o pressão. Tá lá no peito, tá com a pressa, é o crocodilo em ação. Vai. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. O crocodilo. Vem te embora aqui. O programa Show da Mania ao vivo pra vocês. Você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É DJ Melly, o exemplo. Um abraço meu parceiro DJ Wagner, também tá na escuta lá pelo app. DJ Jean, DJ Zapete. De Bragança também junto e misturado com a gente. E se o crocodilo. Bora Nilson assim. Fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. O incrível crocodilo no comando, um animal. É o programa Show da Mania. O dourado então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também caldinho pressão. Tá malho o beat, tá pra trás. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada aqui. Galera de Pichula do Pará também ligada aqui no programa Show de Show da Mania, né? Se o crocodilo te morder, tu. Mora, mora, mora assim, leque do pop. Você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco. Grande DJ Léo, bancadão de Curitiba. Gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Gostou? Bora lá, chefão! Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Gostou da minha dentada? Ei, gostou? Ei, gostou? Ei, ei, ei, ei, ei, gostou? Ei, muita pressão aqui no show da mania, sabadão maravilhoso. Hoje é tudo nosso aqui no Cocodilo. Uísque, dinheiro, muito agito, é o som do animal. Na tentada do incrível, tá rolando o show do nosso Cocodilo. Olha só como ela dança, olha só como ela dança. Ela tá dando bola, o DJ faz 13, ela sobe e ela... Alô, também, o Diego da pentada violenta também já ligado por aqui. Alô, DJ Zomo é o Prime. E doida periquita com o Marlon Beach. Alô, Nilson de Palmas. Ela dá maior valor. Incrível Cocodilo sempre dando um show. Grande DJ Erivaldo Moreno também tá ligado por aqui. Gostou da minha dentada? Gostou? Gostou? Gostou? Girar assim mais uma exclusiva pra vocês, mais um lançamento assim. Galera de Paragominas já pirando o cabeção por aqui. Eita, menino. Se te dá valor, falei. Tchau e pensa, amor. Foguei. Na madruga ali, olhei. Lave sua cabeça. Se me verem lá, não vai pescar. Elas vão pedir. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Que essa garota fez comigo? Que eu não sou chamado bandido. Essa nada vai mexer na ré. Eu respondo ré depois do rolê. Que essa garota fez comigo? Que eu não sou chamado bandido. Essa nada vai mexer na ré. Eu respondo ré depois do rolê. DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Eita, sabadão maravilhoso, lembra de já curtindo aqui o programa Show da Mania e CD gravado ao vivo pra vocês. Bora Nilson, bora Nilson, bora Nilson. Galera de Açailândia também, lembra? Lá no Maranhão também já ligado por aqui. A Grace Divulgações também já tá aqui ligada aqui no programa. Que essa garota fez comigo? Que eu sou chamado bandido. Vai mexer na ré, moleca já estão. As moleca já estão na fita, na fita, na fita. Bora sim, pressão total. Ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Joga a mãozinha pra cima, hein, galera de Castanhal. Bate na palma da mão, na palma da mão. Alô, galera de Palmas, uma assim, ó. Vamos brincar assim um pouquinho. Só que acredita em Deus. Levanta a mãozinha pro alto. Joga pro lado, joga pro outro. Porradão, te ligaram, porradão, te ligaram, porradão, te ligaram, porradão, te ligaram, porradão. Vem que hoje tem, vem que hoje tem, porradão, somar vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem, vem. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe. DJ Angelo, Mick. Olha o nosso parceiro também já por aqui. O meu parceiraço, Leonardo Raoni, também já ligado por aqui. Alô, Leonardo! Grande produtor aí, né, mano? Grande produtor, Leonardo Raoni. Como é que é? Te deixar. Desfaz as mal é brincadeira. Ela sempre me faz sorrir. Ela sempre combina com tudo. Agora eu sei que você me ama. DJ Ryan Project, da Saveiro Neblina, a branquinha mais famosa de Vitória do Xingu. Mostra pra essa galera que se pra ser o melhor de verdade, tem que fazer a parada diferente. Tem que amar o que faz. Então para de mesmice, porque pra ser DJ tem que ser DJ. A inovação do Tecno Melody. Lindo, mas vou dizer, tem que te deixar. Já não tá dando mais pra suportar. Pra suportar essa paixão, machuca demais. É o fim, eu vou viver. Manda louca tentação. A inovação do Tecno Melody. Sinto, mas vou dizer, tenho que te deixar. Já não tá dando mais pra suportar. Aí você escolhe a melhor roupa. Esse aqui é lançamento, viu, Mandy? Esse aqui é lançamento aqui do programa Show da Manhã. Manda um abraço ao Leonardo Raoni, que tá na escuta, né? Grande parceiro aqui do Jeitinho, amigo de Paraguai. Valeu, Leonardo! O leque do pop também tá ligado lá em Castanhal. Chuta com a galera em Castanhal. Valeu, Mandy. Valeu pela escuta de vocês aí. Gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Mas também meu parceiro, o Nilson também, que tá ligado no programa. Valeu, Nilson! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? E aí, você conhece outro garoto? Um novo amor com gosto de saudade. Esquece por uma semana ou outra. Enquanto é de outro alguém pela metade. Me diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro, cinco bocas. Com beijo que não tem gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Você lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Esse é o que perfeito que você tanto espera. Eu era, eu era. E aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se você for esperta. Se ligando assim no sábado maravilhoso, curtindo aqui o Sons Melhor aqui com o DJ Shiva, amigo de Paraguai. Bora sim, mais uma legal pra você. Mais um lançamento chegando pra você. Ser amada de verdade. Ninguém me respeitar nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usa aliança e véu. Banda Batidando Melody. Batidando Melody. Sucesso. Assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade. E a culpa foi minha, minha responsabilidade. Vitinho Mix Produções, do estúdio Ultra Live. Esse aqui, gente, amigo de Paraguai, vai colocar. Esse aqui é lançamento. Esse aqui é produção do meu parceiro Leonardo Raoni, né, maninho? Alô, Leonardo. Valeu, maninho. Valeu aí, ó. Mais um lançamento chegando pra vocês assim. Aqui do meu parceiro Leonardo Raoni, aí só pressão. Eu te vi, logo me apaixonei. Apareceste nos meus sonhos, não teve jeito, me encantei. Sua imagem eu encontrei. Não sabes quanto eu te procurei, os seus traços recortei. Vocês viram aí, né, meu grande Leonardo Raoni, mais uma produção desse cara, maninho. A gente vai tirar o chapéu pra esse cara. Ô, Leonardo, valeu, maninho, valeu pela escuta, valeu, meu parceiro. Continuando o alô aqui, manda um alô, galera de Paragominas, o Incandinozinho da Serra de Paragominas também tá ligado por aqui, já na pressão aqui em Paragominas. O leque do pop lá em Castanhal também ligado por aqui. Seu DJ Samuel Prime também. O DJ Alfredo Boy. Diego da Pentada Violeta. A Grace Divulgações também tá curtindo aqui. Yeah. mais uma exclusiva e mais uma exclusiva pra você. Nos momentos de ainda me levar do céu. Você é só nos dias escuros. Como que você faz por mim? Me faz sentir o que eu nunca senti. Nós fomos feitos sob medida. Se encaixar na minha e na sua vida. Só você tem a chave, então me deixa mais louca do que eu já estou. Não pare. Logo vai ter o giro das marcantes pra vocês. É só eu pensar que acelerar meu pulso. Oh yeah. Já estou gostando mais do que o normal. Todos meus sentidos estão pedindo mais. Mas tá tudo bem, não estou em apuro. Despacito, quero respirar seu corpo lentamente. Deixa eu dizer coisas no seu ouvido. Para se lembrar quando não tá comigo. Despacito, quero te descer com beijo lentamente. Assim nas paredes do seu labirinto. Fazendo seu corpo um manuscrito. Quero ver seu cabelo dançar, ser seu ritmo. Ensine a minha boca seus lugares favoritos. Deixa eu ultrapassar. Uhul! DJ Shima Mix. Os melhores sucessos você ouve aqui. O moral do batidão. Nem depois de tanto tempo eu não esqueci. Nem sequer só tipo um momento que com você vivi. O tempo não vai apagar o meu sentimento. Sempre que penso em você me dá um vazio por dentro. Vontade de te procurar. Olha só a galera do Rio de Janeiro também já pirando o cabeção. Só que agora não é a mãe. Fazer o Nilson, né? Nilson lá de Palmas também ligado aqui no programa Show da Manhã. Casa pequena, bem no meio da natureza. E viver só pra você. Pra Deus que é a nossa fortaleza. Como é que é? Como é que é? Era tão grande se tivesse como meditar em uma lenda. Deixa eu te fazer feliz. Tô pedindo outra chance, vê se me entenda. História de amor não vai acabar assim. Tantos anos se passaram e eu não te esqueci. Estou sufocado de amor e tanta paixão. Tenho tentado te esquecer, mas você faz muito bem pro meu coração. E a nossa história de amor não vai acabar assim. Tantos anos se passaram. Aí, DJ, mostra pra essa galera que se pra ser o melhor de verdade, tem que fazer a parada diferente. Tem que amar o que faz. Então para de mesmice, porque pra ser DJ tem que ter pegada. Bateu quinta-feira, ela já quer sair. Nem passou o grau, ela quer rebater. Já anda chamando a ressaca de ré solteira. Ela comanda as amigas na zoeira. É muita zoeira, né, menino? Sente isso aí, é muita zoeira. Vem, quer vir, vem. É sábado, sábado, programa Show, Show da Mania. Cima mandando a sarrada no ar com as amigas. Tá só a na festa, maldade, galera. Comigo, rebolando pra mim, tá correndo. Ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar. Novinha, chega pra cá, essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim que hoje tem que é. Joga, joga aí, vai, vai, joga, joga. Novinha, chega pra cá, essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim que hoje tem que é. Vem, vem, quer vir, vem. Valdo Ferreira, Ferreira. O moral do batidão. Não pode, mas galera de Donizel também já ligado aqui no programa Show da Mania. Quinta-feira ela já quer sair, nem passou. Galera de Açailândia também ligado por aqui. Tá chamando a ressaca de ré solteiro. Galera de Paragominas, única dinazinho da CR. Ela tá me olhando a noite inteira. Quer vir, vem, quer vir, vem. Cê acredita? Ela chega empinando um bumbum lá em cima. Mandando a sarrada no ar com as amigas. Tá só na maldade, acabando comigo. Rebolando pra mim, tá correndo o. Ela chega empinando um bumbum lá em cima. Thank you. eu vou virando assim, ó, só aquelas que machucam. Abraço meu parceiro Leonardo Raoni. Só de pensar que eu posso te perder, eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer. Alô, leque do pop de Castanhal. O que o meu coração diz, aí tu terias noção quanto me faz feliz. Tu viras o meu mundo ao avesso, tu me faz bem estrela só com um beijo. Meu mundo era preto e branco, tu puseste cores nele. Me sinto mais mulher, se estou contigo. Meu coração é teu e eu te vivo. Eu tô muito cansada, minha boca tá cansada. Te amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Meu tudo, meu tudo. Por isso é que eu te amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Meu tudo. DJ Malu de Paragominas. Eita sofrência, hein? Grande DJ Erivaldo Moreno. Galera, que maninho, o show da mania aqui, o DJ Chiva, amigo de Paragominas. Que eu posso te perder. Levando aí os sons melhores até as 9:30 da noite. Ter. Grande sabadão. Então vem-se embora, maninhos, vem-se embora aqui pra Rádio Mania do Melody. Esta noção quando me faz feliz. Como é que é? Terás o meu mundo ao avesso, tu me faz bem estrela só com um beijo. Meu mundo era preto e branco, tu. Se eu tivesse 7 vidas, meu amor, te daria. E grande DJ Alfredo Boy e o Derek Super, né, maninha? Daqui a pouquinho no Gurazão aí do Tigrão, o animal do Pará, né, maninha? Lá em Santa Catarina. É a dupla Igualável de Getúlio, né, maninha? DJ Wagner também já por aqui, já apontou aqui a cervejinha dele. Isso é novidade não, né, Wagner? Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Entre o medo... Um abraço também ao DJ Léo Banganão, né, o cara está apaixonado, né? Chega, com minhas mãos eu não consigo alcançar. É o DJ Wagner. Mas eu sigo cantando. De parceiro Wagner. As pegadas. Leonardo Raoni por aqui também. Esse aqui que eu vou colocar, maninha, isso aqui é o início de tudo aqui pela Rádio Maninha do Melody, maninha. Assim como tudo começou, maninho. Essa música aqui foi batizada aqui como o hino de Paragominas. Sente só aí. Você sente saudade, que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. É o início de tudo, né, Wagner? Fala que até mudou de cidade, que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então a gente se reencontrou naquela festa, onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração. É o início de tudo aqui da Rádio Mania do Vanguard, essa música aqui. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou, aí recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. Você voltou de vez pra cuidar do meu coração. Toca aí DJ Faminho, no Teme Tudo. Vanguard eternizou o nosso amor. Oh, yeah, yeah. DJ Elias Batidão e Daniel das Produções de Curuçá. E você sente saudade, que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade, que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então a gente se reencontrou naquela fera, onde o Vanguard tocou com a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração. Então canta assim que eu quero ouvir bem alto. Encontrou, aí começou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez pra cuidar do meu coração. Toca aí DJ Faminho, no Teme Tudo. Vanguard eternizou o nosso amor. DJ, mostra pra essa galera que se pra ser o melhor de verdade, tem que fazer a parada diferente. Tem que amar o que faz. Então para de mesmice, porque pra ser DJ, tem que ter pegada. Olha o lag chegando pra vocês, hein, maninho. Esse aqui, ó, o Nilson lá de Palmas Tocantins, da maior valor, né, Nilson? Põe o seu capacete, põe o capacete. Bora sim, DJ Samuel, bora sim, curtir assim as pedras, bora, relembra aí do Maranhãozão aí. Castanhal, né? Me ligado aqui no programa Show do Maninho, o leque do pop, junto aí com o seu chamazeiro lá em Castanhal também, ligado também. É o programa Show do Maninho desse sabadão maravilhoso. E a gente vai curtindo assim, ó. Bota o capacete na cabeça, viu? Got saved by sea. Get my country in the beat. The children in the park. As noites só pensando, até chorar, eu já chorei. Eu queria tanto te encontrar, pra te falar do meu amor. Eu passo as noites